Na vida do amor, todo amor que eu te dei, você não deu valor. Mesmo assim ainda te amo. Foram tantas loucuras, momentos de paixão. No coração a gente não pode mandar. E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer. Me faça um carinho, minha vida e o meu mundo é você. Tantas loucuras também aceitei, mas prometa nunca vai me esquecer. E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer. Sem sentir nenhum prazer.